sequer se reuniu a nação, buscando um rei, clamando em união. Roboão em seu trono ouviu o clamor. O jugo é pesado, queremos alívio e amor. Oh Senhor, dá-nos ouvidos, em tua voz encontramos abrigo. Nos caminhos da sabedoria, teu amor é nossa melodia. Os anciãos falaram com verdade. Seja benigno, traga liberdade. Mas o jovem rei, em seu orgulho, deixou de lado o conselho que é mudo. Tua voz encontramos abrigo nos caminhos da sabedoria. Teu amor é nossa melodia. E quando o povo se revoltou, a casa de Davi se dividiu em dor, mas em cada lágrima, em cada grito, teu plano se cumpre, ó Deus bendito. Roboão fugiu, mas tua palavra é firme. O coração do rei em ti se redime. Nos desafios da vida, sempre a lutar, tua luz nos guia. Vamos perseverar. Ó Senhor, dá-nos ouvidos, em tua voz encontramos abrigo. Nos caminhos da sabedoria, teu amor é nossa melodia.